duas camisas de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu. Traz as camisas de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu. Não fizeram despavim, é o que eu quero, vou falar, vou pregar. Chega de lero lero, diz que tem pra quem quer e também pra quem não. Chega de dar migué, vou falar do leão. Eles pensaram que eu ia abaixar meu facho. Eles pensaram que eu temia o que vem lá de baixo. Beckz e eu na banca, bandoleiro e atalaia. Desde 2002 que a nossa voz nunca deu faia. ISO 2010, nunca apagou a luz. Sempre prestando bom serviço ao nosso ai, que teve o dom da cruz, a qual eu faço jus. Cê acertou, se imaginou que eu ia rimar com cruz. Essa é minha meta, seta, invadir a sua mente. Deixa eu ser sincero, quero que cê vire crente. Já que eu fui sincero, eu vou falar outra verdade. Jesus vence no fim e diz até o diabo. Traz a camisa de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu. Traz as camisas de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu. Se Deus usar os loucos pra confundir os sábios, então só doideiras sairão dos meus lábios. Pode vir com a ciência e toda a sapiência, que minha fé vale mais que os seus alfarrábios. Pode tentar me eletrocutar, tratar com choque, não vai adiantar. O meu senhor vai voltar, então irá me soltar. O nó irá destatar, virá me arrebatar. Fora com a injeção, isso cega leão. Só que o meu rei leão não dorme nessa não. Ele é ligeiro, não dá de vacilação. Sempre em primeiro, mora dentro do meu coração. Isso nem Freud explica, pois por mais que tente, deve lógico complica. Tá curioso? Lá vai a dica. Aqui é pau no gato, pergunta pra dona Chica. Traz as camisas de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu. Traz as camisas de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu. Eu tenho 99 motivos pra ser crente. Eles têm 99 só pra invejar a gente. Eu tenho paz, amor, justiça e não pago nada. Eles têm ódio, raiva e ainda invejam minha levada. Não adianta olhar pro lado e fazer bico, meu. Falando mal da gente, quanto tempo cê perdeu? Vai calculando se valeu a pena seu esquema. Quem fecks vai colando e diz pra eles nosso esquema. De Guarulhos a São Paulo e de São Paulo volta até Guarulhos. Eu e meu mano rimamos sempre bons barulhos. A palavra lava a alma, então damos vários mergulhos. Transformamos o inferno em mero monte de entulhos. Achar que eu tô zoando, achar que eu tô brincando. Quando eu tô falando, acha que eu tô pirando. Não tô babando nem dinheiro rasgando, mas sim, tô endoitando com meu Deus no comando. Traz as camisas de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu. Traz as camisas de força e uma pá de enfermeiro pra tentar segurar esses malucos mindreiros. Tenho certeza que a gente é pinel, mas nosso hospício é no céu.